Vamos salvar do papá. Vou passar tango pelo Romeu Alfa. Pelo Romeu Alfa, motorizado, final da 17. Altímetro no 0, no 2, aguardando a operação de pouso. Final da 17, aguardando o pouso, pelo Romeu Alfa. Turma, Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 30 graus, 09 graus. Turma, pouso na 7, pelo Renato. Romeu Alfa, sala Zona 1, no combate. Antes, via papá, a estacionar a frequência livre. Salvador, Azul 2794, está pronto no ponto de espera da 10. Azul 2794, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, Azul 2794. Oi, boa tarde, gol 1885. Alô, 85, continua a aproximação, aguarda 3 de pouso, 8 na 0, número 2. Tá aguardando. Azul 2794, decolado, azul 14, chame controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 2794, boa. Lua 985 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 10 graus, 10 nós. Autorizado pouso 10, voo 185. Todos 5, escola zona 7, liga direita, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direita 1, 2, 1, 1, 8, 9, 5, 1, 8, 8, 5. chegou no 964, estabilizado, ele é tranquilo aí, Dedé. Uno 964, tráfego avistado, o vento no 40 graus 08 nós, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado, 964, solo de 20, libere pista direita via Fox, chame o solo em 121, décima 1. 2119, olha o braço direito. Boa, 1919, vem para direto. Pessoal, alô, boa tarde. Eu tô passando por diferentes GDF. Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado, final 97, aguardando a atualização de pouso, 8 no 0, no 2. Então, Vitor Índia Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 20 graus, 08 graus. Autorizado, no 7. Vai interceptar o IRS. Tá 3154, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, altímetro no 0 ou no 2. Guardando a autorização de pouso no 0 ou no 2. 3154. No C4 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Pistão no 0, autorizado, pouso, tá 3954. Vitor Índia Juliette, solo 28, 44. Mike Track autorizado, repórter de vai na pista, Vitor Índia Juliette. 7, V3 de ajuda e ao estacionar a Chocantaria. Livre acionamento, chama táxi, Vitor Kilo Delta. Quatro, solo 30, livre à direita via Fox, chame 1211, solo. Ocean S6, 326. Inside, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 099. Roger, clear to land runway 10, Ocean 626. Vitor Kilo Delta, Pantax. Cliente autorizado, táxi aposta na Papau, altímetro no 0, no 2, Vitor Kilo Delta. Até a posição na papá, visita a fila dela. Da presente, a ponte interceptando perna do vento da pista no zero, altímetro no zero, 1, 2. Lima 0 pela direita, reportará a intercepção na perna do vento, pistão 0. Olimpo 02 está mantendo 1.500 pés. Gente, Olimpo 02 mantendo 1.500 pés. Stan 3560, informa o tráfego à sua esquerda, setor de perna do vento da pistão 0, tipo P3 da Força Aérea, 1.500 pés, não interfere com a sua aproximação. Pistão 0 livre, pouso autorizado, vento no 30 graus, 07 nós. EB pouso e visual cabelíssimo aeronave, 3560. Olimpo 02, mantenha o setor norte do campo, sem interferência com o eixo da pista 17. Então, tráfego sequenciado para a pista 17 agora. Altímetro no 012, aguardando novas instruções Olimpo 02. 02 está mantendo o setor norte do campo, sem interferir com a sinal 17. Aí, o Papa Papa Mike X-Ray. Papa Papa Mike X-Ray, prossiga. Na final da 10, a intenção pôs na 17. Vicente, chamo para o cancelamento do plano de instrumento Mike XR, altímetro no 012. Como 012, informará para o cancelamento. O setor que o Zanta está mantendo a posição na passada devido ao tráfego sequenciado agora para o pouso na pista no 7. Afirmativo, o setor que o Zanta mantém a posição na passada agora. Stan 3560, solo 37, livre pista via Fox, chame 121, 1 no solo. 3560, 121, 1 no Olibra. Mike, que você prossiga. Stan 3, espere um pouquinho. 3193, ponto 0, pronto. 3193, autorizado alinhar e decolar. Pistão 10, vento 120 graus, 089. Informa o tráfego tipo P3 da Força Aérea, mantendo o setor norte do campo. A 1500 pés sem interferência com a sua decolagem. Ok, está autorizado alinhar e decolar, está 3193. Thiago Golf, eu acho que ataque autorizado, reporte na Romeu, altímetro no 0, no 2. Mike X-Ray 2. Para o cancelamento, Mike X-Ray, ingressando o vento para girar a base da 17. Gente, Mike X-Ray, plano de instrumento cancelado agora os 38, autorizado circuito da 17 pela direita, agilizando. Tem um tráfego no setor norte do campo, afastado do eixo final da pista no 7, sem interferência com a sua aproximação a um P3 da Força Aérea 1 no 1.500 pés. Está visual o tráfego, Mike X-Ray? Negativo, o contato visual. O tráfego mantém o setor de perna do vento da pista 10. Ok. Olimpo 02, informa o tráfego tipo Learjet girando base pela direita da pista 17, agora cruzando no 1.500 pés em descida. Altímetro no 0, 1 no 2, reporte visual com tráfego, Olimpo 02. O 02 não está visual com tráfego, está circulando mais afastado aqui no setor norte, a 5 milhas do Jair Salvador. Gente. Tráfego Mike Romeu girando base agora da 17. Gente, Mike XR já avistado, Pouso autorizado. Pista no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Autorizado, pouso. Olimpo 02, após esse tráfego da 17, só tem mais um sequenciado para 10. Boeing da Gol, aproximadamente 7 milhas já, na final da 10. Aguarde instruções para manter a perna do vento. Olimpo 02, mantenha o setor norte. Tá, mantenha o setor norte, Olimpo 02. Foi Salvador, Gol 964, a 1,5 milha em GSPL, tá, visão. Gol 964, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, altímetro 10, 12. 2012, aguardando, Gol 964. Tan 3193, decolado aos 40, chama o controle em 120, decimal 80. 208, Tan 3193, boa tarde. Gol 964, informa o tráfego de P3 da Força Aérea a 1.500 pés à sua esquerda, no setor esperado do vento da 10, em interferência com a sua aproximação. Altímetro 10, 12, vento 120 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista 10, gol 964. Livre pouso 90, ciente do colega na perna do vento, gol 964. Papapapá. Mike XR, solo aos 4-1, libere pista esquerda agora na última, pela Lima, taxi vem a Mike e chame na Quebec para o cruzamento. Lima, Mike, chama para o cruzamento para Quebec. Olimpo 02 autorizado a alongar a perna do vento, Olimpo 02, reporte visual com Boeing da Gol na curta final da pista 10. Ah, já estamos visual com Gol. Gente, então mantém a perna do vento e aguarde para girar a base, Olimpo 02. 2, mantendo o vento agora para girar a base. Capitão Vitor, aquilo Delta, autorizado, ingresso, pista 35, reporte alinhado e pronto. Autoriza 02 aí na base. Aguarde, Olimpo 02. Olimpo 02, livre base, reporte final do 10, baixar travado. Dando base, reportar a final do 10, baixar travado, 02. Mike XR autorizado o cruzamento da pista 17 até a Aerostar. Vitor em Jejuli, livre acionamento de um táxi. O 964, solo aos 42, livre via Fox, chame 121 na décima 1 no solo. Livre na Fox, 121, obrigado. Boa tarde, 6315, ponto de espera pronto. O Xenia 6315, mantém o ponto de espera. Até. Mantenha a posição na taxa Romeu, Sierra Golf. Autor, o pátio é o pátio 4, né? Pro Mike Mike 3. Confirma, eu prossegui pro pátio 4 ou pro pátio 5? Pode tiver que ficar no lugar pra deixar o avião, qual o pátio aí? Gente, então mantenha a posição na papá, vou coordenar com a Sierra, o Mike XR. Olimpo 02, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 11, 0 grau, 08 mais. Se pouso na pista 10 para o Olimpo 02. chance de prosseguir por 5 ou por 4, Mike Mike X-Ray? Não sou mais aceitável por Learjet, seria uma posição que seria para um mercado. Sim, a Infraero informou que é melhor o parte 4, então tem condições de realizar um backtrack aí na taxi papá? Ou vai ingressar no parte 5? Vou ingressar terminal, falta 2 e retorno, positivo? Afirma, chama no ponto de parada papá para ingresso até o parte 4. Essa posição aqui, a parte 5, se tem lugar disponível, pode deixar por aqui mesmo? A senhora solicitou parte 4. Ok. Fica a seu critério, Mike, como é que você prefere parte 5, então? Tá fácil, aqui pra gente, tudo bem, não tem problema não. Sim, então, Mike, como é que você... Capotango Vitor Kilo Delta. Vento no 40 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 3. 20.8. Olimpo 02, Solos 46, livre pista à direita via Eco, táxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento. Copa 1211. Já a Golf Oeste foi autorizada a alinhar e manter pistão no 7. Copa Tango Vitor, Kilo Delta, decolar 246, chame controle em 120, decimal 8. 208 vai chamar Vitor, Kilo Delta. Brasília Force 2582, clear for startup, collect to text. We are ready to text at the APA, please, 7 on board, 7-4-2-5-8-2. Ok, Brasília Force 2582, clear to text, reports at the holding point, QNH-1012. Report at the holding point, QNH-1012. Ocean M3, 1-5, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 40 graus, 07 nós. Vai iniciar da 1-0, Ocean M3. Vitorinho de Ajoelho, táxi autorizado, reporte na táxi Oscar para ingresso, só altimetro no 0, no 2. Quilo Romeu Oscar, livre acionamento, chama para o táxi. A gente aguarda autorizações de decolagem e encerra o flash. Calma, meu Serra Golf, eu acho que é decolagem autorizada. Pista no 7, vento no 30 graus, 08 nós. Gente, mas é profissional, acho que o Vitorinho de Rio. Olimpo 02, autorizado o cruzamento da pista até o parte militar. Olimpo 02, autorizado o cruzamento da pista, e a porte pista livre. Ocean M3, 1-5, decolar 248, chame controle em 120, decimal 8. 208, vou chamar, obrigado. Holding point, line up, 0.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, Kilo Romeu Oscar, táxi autorizado, reporte na papá para ingresso, altímetro no 0, no 2. Papá, Romeu Sierra Golf, eu acho que é decolado às 4-9, curva esquerda, autorizado o cruzamento pro campo pelo ponto médio da pista, 1-0. Papá, Romeu Sierra Golf, fecha. Autorizado o cruzamento do campo, Sierra Golf, Oscar. Corre, Salvador, Oxenay 61, parte 2, ponto 0, 0, 0, pronto. Oxenay 6142, mantenha a ponte 0. Ponte 0, 6142. Pronto. Papatago Vitor, Índia Juliette, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 1, 0 graus, 0, 8 nós. Mantém a posição na Papá, Kilo Romeo Oscar. Sierra Golf Oscar, o visual já cruzou o campo, segue com Proa Nordeste aguardando transferência ao controle. Proa Nordeste aguardando transferência, Sierra Golf Oscar. Afirma, autorizado a Lero manter no 7, quilo remate. Vitor Índia Juliette, decolado ao 5-1, segue no corredor axé. Na vertical do farol de Tapuã, chama o controle 120 decimal 8. Vitor Índia Juliette, FK Tapuã, então, assento 1208, confirma, Juliette? Afirma, 1208, controle. 1208, controle, FK Tapuã. Force 252, traffic Charlie 120 airborne from runway 17, proceeding with north, east, bound, with no deviation with your departure. O clear for takeoff runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Takeoff runway 10, proceeding with Force 252. Oxenay 6142, autorizado a Lera manter pistão no zero. Autorizado a Lera manter pistão no zero, Oxenay 6142. Sierra Golf Oscar, chama o controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Golf Oscar. Kilo Romeo Oscar, vento 140 graus, 099, decolagem autorizada, pistão no 7. Brasília Force 2582, Arconets 53, Salvador Departure 120, décima 8. 1208, Brasília Force 2582. Então, Kilo Romeo Oscar, decolado ao Zuno 800, segue no corredor axé, a vertical do farol de Tapuã, chama em 120 decimal 8. Para informação, tráfego à frente, decolado também no 7, segue também no corredor axé, com a Alfa 32, mantém 1 no 1000. Assento do tráfego 208, motor do Salvador, Kilo Romeo Oscar, próximo. Oxenay 6142, por informação, Charlie 150 se afastando no setor nordeste, comprou nordeste a 1 mil pés, sem interferência com a sua decolagem. Vento 120 graus, 09 nós, decolagem autorizada, pistão 0. Centro tráfego, livre decolagem, Oxenay 6142. Xenia 6142, decolado 55, chame controle em 120, decimal 80. 2080, controle, toma dando em 1142. Livre acionamento, chama para ataque. Informe sua identificação, autorizado chegada à mão, informe dela descida, estou altímetro no 012. Ação identificação, autorizado chegada Boa Média 1, desça via para o nível 060. Eu estou tímido no 012. Vigilância radar. Torre Salvador 12465, transportada da 10 para. Azul 4065, autorizado ali, decolar pistão 0, vento no 40 graus, 09 nós. Gente, vive a minha decolar pistão na 0 para a PMS. Golfo Uniforme, controle de Salvador. Firme, sou, já voou visão na rota. Gente. Azul, aliás, controle de Salvador é o azul 2715. 2715, ação de identificação, autorizado, chegada a man, dessa via para o nível 110, ajustou o altímetro no 012. 7012, autorizaria da presente, direto Duna, mantendo high speed, 250, passando Duna. Negativo, Duna, mantém a chegada a man, informa o tráfego. posição de 1 hora, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 100 para o nível 050, aeronave Charlie 208. Gente do cara, vão decolar de Barreiras para Salvador, vai ser ultrapassado em 2 minutos. No novembro, estou tímido no Zeno no 2, a Sony identificação, conforme está sob regra de voo visual. Sony na proa da Paripe, desça para o nível 035, ajustou o tímido no Zeno no 2, vigilante radar, época do novembro. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, autorizado sinal do ano 7, aguardando a autorização de pouso, altimetro no 0, no 2. Gente, Guardião. Acho que está dando uma posição na papai. Posição na papai, Guardião 07, segue direto para o Pasto Gré. Afirmativo. Gente, está autorizado sinal para o Pasto Gré, Guardião 07, no 0, no 2, ajuste. Forma o tráfego tipo Boeing 738 da Gol na final do ano 0, aproximadamente 4 milhas fora. Tá visual, Guardião 07 com tráfego e não interferirá no meio. Vou no 097 na escuta. Vou no 097 na escuta da torre. Vou 4065, deu pra lá 202, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, azul 4065. Vou no 097 na escuta da torre. No 097, transmissão às cegas, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 099. Sou em Salvador, voo no 097, boa tarde. Voo no 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 099. Tráfego à esquerda, helicóptero sem interferência com a sua aproximação. Livre pouso, voo no 097, obrigado. Fiscalização e autorizado ingresso, porta aérea pronto, pistão no 7. Livre ingresso, porta aérea pronto, fiscalização. 715, desça para o nível 100. 100, desvio esquerda aqui, tem cúmulo agora 12 milhas, proa 20, após umas 15 já consegue retornar a mão ou toque. Autorizado desvio, voa nessa proa quantas milhas? Ah, é pouquinho, senhora, só para a gente não entrar nele aqui, eu acredito umas 15, 20 milhas. Gente. Azul 4462, chama o sinal Salvador, frequência 120, decimal 8, azul 4462. 208, 4462. Livre à direita, via Fox, chama o sinal em 121, decimal 1. Olha pra direita, 219, obrigado. 219. 219. Pode estar a 10 pronto, Xenai M3, 2-1. Gente, mantém o ponto de espera, Xenai M3, 2-1. Informação, tráfego da decolada cabeceira auxiliar, transporte de enfermo, trouxe prioridade, segue no mesmo perfil de saída. Sim, Xenai M3, 2-1. Vixe, Xenai Tango, pronto, decolagem? Ativo, pronto, decolagem, tempo. Xenai Tango, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 40 graus, 08. Solo 04, Guardião 07, ao corte frequência livre. Salvador 2705, após o desvio, pode passar de toque? Sim, para o controle. 2705, após o desvio, pode passar de toque? Azul 2715, vetorização para sequenciamento, foi na proa 140, curva direita, proa 140, limitado pelo localizador. 140, limitado pelo local, azul 2715. Redação Uno, sem interferência com a sua aproximação. Visto que já está no decolar 205, chama o controle em 120, decimal 8. 208, grato. Xané 63 no 4, avistado, pouso autorizado. Pistão 0, vento no 4, 0 graus, 08 nós. TV pouso no 4, na 10, Xané 63, no 4. Posso que o Golfo Nipan saiu de vídeo de informação? Direcionamento, chama o táxi. Acho que é pra Golfo.